misericórdia, eu sei, me cercam e sem merecer, escolheste a mim. Nem a morte, nem a vida, nem a altura ou profundidade. Ninguém, nem os anjos, principados, potestades, presente ou futuro. Escolheste a mim. Nem a morte, nem a vida, nem a altura ou profundidade. Ninguém, nem os anjos, principados, potestades, presente ou futuro.